Minha galera do grupo Nasa, meu parceiro Romário Moraes. Já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes e trocar uma vida por um lance. E como ainda tem coragem de pedir outras chances? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Resposta. E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? E o online sem resposta, resposta. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Respeito, Biel, parceiro Mike Santana, bora Teteu. Do meu coração, depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. E como ainda tem coragem de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Tá difícil de entender. E o online sem resposta, resposta. Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? E o online sem resposta, resposta. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Ô, Cacá Torpete, 365, meu pai velho, estoura, gordinho.